Foi por você que eu aprendi que um cara tem que se cuidar. Que a noite é muito melhor quando você vai se deitar ao lado de quem você ama, ao invés de estar com alguém que nem do nome você vai se lembrar. Foi por você que eu aprendi o valor da presença, pois quando estávamos longe que eu tive consciência de que você me faz falta até quando estamos juntos, porque somos as metades do mesmo mundo. Nos parecemos tanto e ao mesmo tempo somos tão diferentes. E só de ver seu sorriso eu fico contente. Eu quero conquistar você cada dia um pouco mais, porque é perto de você que eu encontro a paz. A razão, emoção, dois anjos dando as mãos, a paixão explodindo em forma de canção. O seu nome, o meu, dentro de um coração. Eu e você, adeus à solidão. E hoje eu estou aqui pra me declarar pra ti e dizer que quero ter você pra sempre ao meu lado. Me desculpe se menti, inseguro me senti, mas com erros descobri que só você vai me fazer feliz. Fez acreditar que a vida pode ser perfeita, de que quando a fé em Deus tudo se ajeita. Quando me lembro de quem era e de quem hoje sou, eu sei que devo a minha vida a esse amor. Eu não acreditava em mim nem no meu potencial, mas você me mostrou que sou especial. Quantas coisas desde então eu fui capaz de fazer. Hoje eu sei que sou motivos de orgulho pra você. Tudo que eu prometi, pode crer, eu vou te dar. E junto todos nossos sonhos vamos alcançar. Quanto maior a distância, melhor o reencontro. E é com você que eu sei que sempre estou pronto. Eu mato um leão por dia só pra não te ver chorar, mas se eu falhar suas lágrimas irei enxugar. Pois a distância é muito pouca pra nos separar. Estamos dentro um do outro e sempre vamos estar. E hoje eu estou aqui pra me declarar pra ti e dizer que quero ter você pra sempre ao meu lado. Me desculpe se menti, inseguro me senti, mas com erros descobri que só você vai me fazer feliz. E toda vez que o sol brilhar, a gente vai se amar. Eu vou te desvendar, vou ser teu céu e tu minha lua serás. E num eclipse de amor, nós vamos nos juntar. Hoje eu estou aqui pra me declarar pra ti, dizer que quero ter você pra sempre ao meu lado. Me desculpe se menti, inseguro me senti, mas com erros descobri que só você vai me fazer feliz. Você pra sempre ao meu lado. Me desculpe se menti, inseguro me senti, mas com erros descobri que só você vai me fazer feliz.